XLM 320, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 099. Autorizado, né, 320. Whisky, Charlie Mike, decolado às 40, controle Salvador no 20.8, corrigindo 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa tarde. Sou de Salvador, estou passando com o Charlie Mike na sua escuta. Sanguíneo Charlie Mike, pula para o nível de voo 090, sai da Conde, acione o código transponder modo normal 0277. 0 Conde, acionado 0277. Está visualizando o setor, já pode curvar à esquerda na proa de Conde? Prezado, gira de esquerda direto Conde. Obrigado, Mike. Tá 3805, cópia. Prossiga 3805. Tá 3805, autorizado Guarulhos, nível 340, via peso 190, Tubave, a peso 16, Posmo, DCT Confins, a peso 21 de Ponchepe. Decola cabeceira na 0, após a decolagem em curva direita, perfil de saída da EL, Leda, após Motiva. A cena transponder 5034, controle 119.8. Aprovado para São Paulo Guarulhos 340, vai decolar 190 da EL, Oleira Motiva, apesulou 190, Pubavi, apesulou 96, Posmo, Confins, apesulou 21, Mochete. 198, controle 5034, no transponder, está 3805. 1980, frequência do controle, reporta pronto na posição 09, com 3805. Ela pode 19.800. Dois zero, no solo 42, direita, Fox 121, décimo 9. O Xenia 6320, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 05. Tango Oscar Golf Serra. Prossiga. Que é o táxi na Baeté? Chama 1 na noite desse 95. Ok, sente. Sente, eu acho que eu vou ficar. Chama 1 na 18 desse 95. Paulo, boa tarde, papai. Corre, boa tarde, papai. Tango Oscar Golf Kilo. Chame na papá, você Golf Kilo. Alfa Golf Kilo autorizado cruzamento no site Quebec Mike Lima, na Lima Chame Salvo, no 209. Salvador, tá 3205 no 09, puxa estacionamento, bom dia. Tá autorizado, tá 3805, reposta pro táxi. Vai chamar, obrigado. Paulo Salvador, nosso cordial, azul 2790, informação November. Para Lençóis, nível 1980, e realiza a RNAVE, o 2790. Gente, azul 2790, mantém a escuta e aguarda a cópia. Gente, mantém a Lima agora, para seguir da parte 3, acho que confio. Mantendo a Lima. Afirmo, é o número 2, só um minutinho. Azul 2790, cópia. Prossiga no Cisco, 2790. Autorizado Lençóis, nível 160, via rota do plano, decola pistão a zero. Após a decolagem, curva esquerda, perfil de saída Momo, Transição Nova Tápia. Acena 5026, controle 119, decimal 80. Autorizado então para Lençóis, o nível 180, curvando à esquerda na saída Momo, transição VATAP, transponderão 5026, controle 198. Confirmando o nível autorizado, 160, solicitam 180? Não, pode ser 190 então, 190 esquerda, Momo, transição VATAP. Não, negativo, 160, ok? 160 é o nível autorizado. É 160, senhor? Isso, 160. Então solicita 18, por gentileza. Coordenado, mantém a escuta. O restante do contagiamento foi correto, aguardando o 180. A sua escuta, grata. Escuta 32051978, abordo 340, Galeão. 4, ponto da foto é Natal. 178, Galeão, qual a alternativa? São 3205. 340, Galeão, 3205. São 3205, autorizado táxi da ponta de espera, via Pátio Índia, ponto de espera, no ponto de espera Chimé Torre, 1 no 95, ajuste na 0, 1 na 3. Pátio Índia, ponto de espera, 295, da 3205. Oscar Golf Kilo, ainda agora para o Airbus autorizado para seguir até o Pátio 3, está pronto, cópia? Autorizado, Vitória da Conquista, 1 no 00, nível, Planianque, decola pista na 0, após a decolagem, curva direita. Perfil de saída Arbor 1, após Elefa, pode prosseguir via rota do plano. Aciona 5056, controle 119, décima 8. Obrigado, Jacob. Uma centena de fora da conquista, decora primeira curva direita, Arbor 1, depois Elefa, 5056 no pressório, controle 119.8. O Oscar Gostinho. Está correto, contagiamento. Pode prosseguir até a parte 3. Eu passo para acionar novamente. Obrigado. Paulo Salvador, boa tarde. Com 256, 5 de novembro, pronto para a cópia Natal. Bola 256, ciente, aguarda cópia, prepara a saída, Pulca. Pulca, aguardando cópia, 256. Azul 2790, na escuta. Oi. Prossiga 2790. 10, ajuste padrão no 0 no 3, reporte através do Parque de Tuaçu. Padrão Romeu Vitor Hotel, boa tarde. Eu tenho condições visuais, rede voo 085, vou ir na proa do Ciasa e reporte no ideal de descida. 3805, ponte espera pronto, boa tarde. 3805, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Decola, obrigado. 3805, decolado aos 57, controle Salvador 119, décima 8, bom voo. 198, voa, 3805. Salvador, 3805, decolou da EL. 3805, contato radar, para o nível de voo 340, foi Leda após Leda Motiva. Leda após Motiva, da presente, eu tá 3805, ao 340, obrigado. Doutora, tá dessa para 4510, o ajuste no 013. Bono 256, copia? Opa, copia. Bono 256, autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, via Pêrdulo 10, nível 370. Perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, curva esquerda após decolagem. Transponder 5073, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado 370 para Serra Bravo, Serra Golf, elevador do 10, conforme o plano. Depois da 10, curva esquerda, sai da fuga, transição de par. Antena 5073, controle 19, 8, 2P. Plano 256 correto, portão 4, deixando pronto os specs, né? Camarada, 11, 26. Salvador, boa tarde, 4416, Libra 230 para 150, Mari. Azul 4196, boa tarde, acione identificação, vou na proa de TAP, desça para o nível de voo 050, se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Para TAP, descendo para o 150, mantenha a velocidade, 4150. Do 2642, autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, via Pêrdulo 10, nível 350. Perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, curva esquerda após decolagem. Transponder 5067, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Autorizado, Simão Salvador Amarante, 350, pela Pêrdulo 10. Escola 510, PUCA, transição ZIPAR, curva esquerda após decolagem. 067, transponder 198, controle azul 2642. Azul 2642, correto, portão 8, chame pronto, pushback, acionamento. Azul Abatango, escutar e marque agora 64 milhas no Nordeste de Salvador, seja o radar terminado, chame Aracaju em 203. Aracaju, 1203, obrigado, boa tarde, eu espero mais. Boa tarde. Sinal 63, 15, ação de identificação, autorizada a chegada a mão, desça para o nível de voo 060. O 964, boa tarde, aciona identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 070. 070, autorizada. estacionamento azul 2790. Azul 2790, confirmando parte 3. Afirmo. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Chamando o parque do Pituaçu, o meu Fox Trot. Do Fox Trot Lima, chame a torre em 19895. E 295. Torre de Salvador, meu cordial, boa tarde. Chama para Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Boa tarde, Romeu Fox Lima, prossiga. Passou através do parque do Pituaçu, a intenção é pouso direto na pátio 5, lá em VTA. Autorizado, direto pátio 5, chame final para o pátio 5, Romeu Fox Lima. Chama lá, final, pátio 5, Romeu Fox Trot Lima. Na 6315 está presente, vou inaugurar do CAE Vitor 368, desça para 4, meu 10, ajuste no 013. Controle Salvador, gol 1964. Gol 1964, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 080. Para o 080, 1964. Salvador, gol 256, com 2 horas e 40 de autonomia, alternativa 105 para o táxi. Gol 256, autorizado táxi para ponte de espera, pistão no zero, via táxi da Índia, ponte de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, bom gol. Táxi via Índia, ponte de espera, ponte de espera, 12095, boa tarde, 256. Como é mesmo? Pés, ajuste em Salvador padrão 1013, confirma o setor de sobrevoo? Cuidará no, através de Sintra, região da cidade baixa, próximo ao bom. Romeu Lima reportará no local, na sua escuta. Tente autorizado prosseguir para o local de sobrevoo, confirmando através de Sintra na cidade baixa? Afirmo. Papá Tangosca, Golfilo, confirme POB autonomia alternativa. Está com 04, 5 horas, alternando Salvador. Confirma o POB? 04, aguardo por 5 horas, alternando Salvador. Copiado, táxi autorizado para o ponto de espera pistão no zero, via pátio 1 no táxi Índia. Ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0, no 3, um bom voo. Muito obrigado, senhora, bom trabalho. Controle Salvador, Papa Sanguiente, Romeu Lima, agora na sua escuta, 1198. Esse aí, Romeu Lima, mantém a escuta permanente do controle. Controle Salvador, gol 2008, muito boa tarde, nível 190, próximo ao coral, ponto de alto. Gol 2008, faz contato radar agora 71 milhas do oeste de Salvador. Foi na proa de mar e para intensificar a chegada a mar e autorizada a descer até o nível de voo 090. Voo no mar 090, 008, velocidade 230 nós, é o número 6 na aproximação. 230. Azul 2790, autorizado o táxi para o ponto de espera pistão no zero, via parte 1 no táxi Índia. Ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Afirmo, parte 1 no Índia, pronto no ponto de espera 1895, na estrada na 093, obrigado, 2790. Sol Salvador, Azul 2642, para feedback e treinamento na ponte 8. Azul 2642, portão 8, autorizado, chame táxi. Ponte autorizado, Sol, boa tarde, Papa Tango, Arte, Garçom, Boa tarde, Alfa Golf Kilo, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhando, Matheus, tá bom? Patango Romeu Victor Hotel, deixa para 2500, saída ajuste permanece no 013. 2500, também 3, 256, decolada 08, controle Salvador 119, décima 8. 398, 256, boa. Boa. Salvador, boa tarde, 256. Com 256, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, 256. Cordial, azul 2790, pronto para o ponto de espera. Boa tarde, azul 2790, mantenha o ponto de espera. Aguarde. 0-0-0-1. Na 6315, da presente pro do Terra Vitor 366. 366, 6315. Mão 964, desça para o nível de voo 050. 050, não, 964. Não, 790, autorizado ali, mantém pista no zero. Ali, mantém 190, o 2790. 395, pode prosseguir na descida? É 315 até 4000 pés, produção é Vitor 366, aguarde para descer até 2500. Pode. 7-0 a bordo? Afirma, tio. Autorizado o táxi para o ponto de espera pistão no zero, via Pátio 1, táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no zero no 3, um bom voo, azul 2-6-4-2. Autorizado, Pátio Índia, ponto de espera 2-5, 3, azul 2-4-2, atrás daqui a pouco. Oscar Golf Kilo decolado, azul no zero, controle Salvador 1-9, decimal 8. 4-1-6, 2 milhas por Sierra Victor 366. Pode passar no 366, estabilizado, 4-1-6. Salvador, chinelo é 315. É 315, prossiga para 2500 pés, 2500 pés, ajuste 1013. Está autorizado o final do procedimento RNAV, reporte passando Sierra Victor 366. 2500, reportará passando 366, 6315. 285, aguarde. Bravo Eco Romeu, confirma a informação. Está livre. Bom, 285, acione a identificação, autorizada a chegada a Bolf. Você separa o nível de voo 1-1-0 e reduza para 230 mais. 1-1-0, reduzindo o voo no 285. Controle, Oscar, Golf Kilo. Cliente, complete chame torre 1-1-8, tudo é final 9-5, com bolso. 18-95, azul 4-1-6. 6-3-1-5. Consiga. Esse redução para 1-8-0-9. 1-8-0-9, minha frente, só confirmando o tipo de equipamento à frente, é um ATR ou um atrás? Traia. Manda o QP. Proclamador, voo 1-1-6-4, cruza 7000 para 5000. Som 64, foi na tua Serra Vitor 368, desse mantém a 4000 pés, autorizado procedimento arrinado para pista no zero. 4000, aprovando Serra Vitor 368, autorizado arrinado, dono zero, 1964. Ajuste é padrão, 1013. 0020, limite radial 220, BR, Salvador, voo 1964. 12008, menor da para o sequenciamento, curva à esquerda para o A015, limite radial 280 VR de Salvador. Esquerda 015, limite a 280 de Salvador. 2008, desça para o nível 070. 070, 08. Controle, Gol 256, solicita para o digitar. 256, aguarde. Então tarde, Azul 2642, ponto de espera da 1-0. Boa tarde, Azul 2642, mantenha o ponto de espera. Azul 2790, decolada Azul 13, controle Salvador 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, uma boa, 2790. Azul 4116, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 1-3. Livre pouso na 1-0, Azul 4116. 1-9, décima 8. Autorizado barreiras, conforme plano de voo, nível 160, saída MOMA, condição vazada, perfeito esquerda, transponder 5-1, 1-1, controle 1 no ar, 1-8. Azul 2714, correto, 4-3, chame pronto, pushback, sanamento. Doutor Hotel, desça para o 9510, reporte César. 9510, vai reportar César, vamos ver o seu hotel. Zona 256, chame agora Recife, no 26, decimal 85. Recife 2685, 256. A passando do Romeu Vitor Hotel, chame a sinal Salvador em 1208. 1208, vamos ver o seu hotel, graças. Zona 964, desça para 4000 pés, ajuste no 013, reduza para 2009. 7 para 4000 com 1013, reduzindo 200, não, vou no 964. Modem 008, desça para o nível de voo 050, reduza a 2100 mais. 050-210-2001. O Romeu Vitor Hotel, qual a sua razão de descida? Mantendo agora 500 minutos. Se você tem condições de incrementar para 1000 pés por minuto, você tem um tráfego decolando no perfil de saída e vai cruzar a sua rota. Infelizmente não, senhor. Eu vou precisar então da vetoração. Tá bom. Então mantenha a proa da CEASA, descida a bicicleta do comandante. Muito obrigado, Roberto Hotel. No 164, foi na proa da Serra Vitor 372. Vai aproar o Serra Vitor 372, no 164. Pode prosseguir na descida? Autorizado, até o 1700. 1700. Prossiga 2790. 2790, está sobrevendo para evitar tráfego, vem na proa 350, em caso de falha, cruzar uma centena autorizada direto do destino. Afirmo, 350 de proa, confirme só o limite? Ao cruzar uma centena, reassino direto do destino. Afirmo, uma centena, voo destino, 2790, obrigado. 5. Zona 964, chame aqui no Salvador em 1208. Zona 208, 1964. Bravo Eco Romeu, desça para o nível de voo 070. 070. Visão mais um minuto, próxima navegação na Proa Serra Vitor 368. Afirmativo, descendo para 4000, mais um minuto, na Proa do 368, zona 964. Zona 885, complete redução para 200 mais. Reduzir 200, 88. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pista 1-0. Transponder 5-1-1-3, frequência do controle Salvador, 1-1-9, decimal 8. 368, é autorizado a RNAV para 1-0-9-6-4. Nossa, agora que eu quero. Chanel correto, portão 3, chame pronto, pushback, funamento. Com bolo, 295, grato. Visão no seu hotel. Romeu Vitor Hotel, ciente, mantém o 1500 pés, prossiga na aproximação, aguarde. Ciente. Oi Salvador, boa tarde, gol 964, a 1 milha do Serra Vitor 372, visual, baixar travado. Voo 1164, boa tarde, aguarde pista livre. Aguardando. Torre Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, Romeu Pitor Hotel. Romeu Pitor Hotel, boa tarde, intercepto sinal no 7, aguarde autorização de voo. 7, Pitor Hotel. Oxané 6315, no solo 18, direito no 21, no décimo 9. 319, 6315. Fila 2510, reporte passando Serra Vista 366. Para 2500 vai reportar o 366 na 964. Só direto destino. Direto destino, 2790, passando 90. Papapá Bravo Eco, Romeu, confirma sim, indicado? Passando 230 indicado, Bravo Comércio. Gente, reduza para 200 mais. 200, Bravo Comércio, aproveitando e toma aqui na homologada de nada, tá? E tem que valer só o VOR Delta Mais Eco ou NDB Zulu? NDB Zulu? Sim. Controle Salvador, boa tarde, isso é 3154, informação 90. 3154, assinando identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível de voo 080. Identificou 080, essa 3154. 08, conforme brief da defesa, apenas confirmando a saída, saída Conde, curva esquerda após decolagem pista 10, nível 170. Papá Bravo Eco Romeu, desça para o nível de voo 060. 060, Bravo Eco Romeu. Hotel, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 139. Livre, pouso 17, baixou e travou, Vitor Hotel. Voo 2008, foi na Plus Serra Vitor 366, desça e mantenha 2510, ajuste 1093. Corre Salvador, boa tarde, 1964 da Gol, passando 366. Boa tarde, 1964, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 1964. Ajuste no 013. 3200 para 4000. Ajuste padrão no 013. Padrão 1003. Bravo Eco Romeu, vai rodar para o sequenciamento, curve a esquina da proa 360, limite magnética 1-00 de Simbra. Ok, 360, limite da 100 de Simbra. Bravo Eco Romeu. Firme parte. O fim da presente foi direto de Vitória da Conquista, mantém ainda 50. A proa Vitória da Conquista manteu 050. Posso chegar com ele. Direto destino, em coordenação com controle em 119 decima 8, transponder 5127. Achei que autorizado 080, decola 10 no perfil Momo, após o destino, controle 198, aciona 5127, azul 2708. Azul 2708, correto, parte 3, chame pronto para o pushback, se não me engano. Bravo. Solo gol no 164. Qual o nome é a parte, prossiga? Confirma a posição. Posição 07. 07. Azul 2042, boa tarde. Boa. 1964, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 139. 7, livre pouso, gol no 964. 366, 2500, tomonagem estabilizado, gol no 88. Controle Salvador, boa tarde, azul 2642, livrando 500 na sua escuta. O 2642, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 350, sai da PUCA. Ao 350, PUCA, o azul 2642. Bravo Eco Romeu, reação navegação na proa de Duna, mantendo o nível de voo 060. Na proa de Duna, 060, Bravo Eco Romeu. 0262, frequência do controle Salvador, 119.8. Complete, chame torre em 118.95, bom pouso. 295, Leandro. Salvador, gol 2008, boa tarde, 3.372, a vista. Alô 2008, boa tarde, questão de aproximação, aguarde pista livre. É. Decolagem, chame a torre em 118.95, ajuste 103, bom voo. Salvador, 3193, informação novembro, ponte 11 para o Galeão. Então 3193, novembro confere, Galeão autorizado, via rota do plano de voo, nível 340. Perfil de saída Dael, Leda, Irumi, curva direita após decolagem pista 10. Transponder 5124, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado, Galeão, rota conforme para novembro 87, nível 340. Saída Dael, Leda, após direto, curva pela direita, transponder 5124, controle 119.8 para 3193. Então 3193 correto, portão 11, chame pronto, pushback, acionamento. Receptando a final do procedimento, gol no 885. Gol no 885, chame a torre em 1895. 2.95, boa. 1.964, no Salão 2.5, direita Foxtrot no 2.1.9. Direita na Fox 1.2.1.9, 1.964. 060 após etapa e vai voar o Serra Vitor 3.68. Maçã, aguarde pista livre. 885. Está Itapuã para pista 35, novembro a Serra Romeu. Gente, mantenha o farol aguardando para final 35, novembro a Serra Romeu. Cidade cabeceira 35, interferindo para a cidade nova nacional finalizada. Gente, mantenha, aguarde instruções, novembro a Serra Romeu. Voo 2008, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus ou no 3 anos? Tem pouso, 2008. Chaner 6142, informação novembro, Recife autorizado, via Perdulo 17, nível 350. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem, pistão no zero. Transponder 5131, frequência do controle Salvador, 119.8. Chanel 6142 correto, reporte pronto, pushback. Salvador, o Chanel 6395, o 3 pronto para pushback, acionamento. Veste o Salvador, vai na proa de Mari, para a chegada Mari, reporte de viagem descida. Cinco. Gente, a pista será 35, curva à esquerda, direto Feira de Santana, ok? Tem uma 2685. Recife, 2005, azul 2014, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, Recife 560, azul 090. Estou 3560, desço para o nível de voo 070. Estou 0760, Recife 560. 3154, desço para 2510, o ajuste no 013, está autorizado a final da RNAV e reporte passando para a Vitor 366. 2500, no 093, autorizado a RNAV, 3154. Todas, 008. Ono 885, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, ono 39. O 2790 está me Recife em 128, décima 8. 288, azul 2790. Por isso eu vou te chamar agora nova, só para ter aqui o espaço. Autorizado, sinal 35, aguarde autorização de pouso. Ciente, acudar a sinal da 35. Estabilizado, passador, estabilizado visual, Bravo Eco Romeo. Bravo Eco Romeo, chama agora a torre em 1895. 1895, boa. 3560, desce para 4000 pés, o ajuste padrão na 013. Juliette, portão 09. Juliette 09, Godoy, 008. Portão November, autorização, Serra Brava, Serra Brava. Fernando Palma, pronto para o táxi. Azul 2714, inicialmente até a entrada do PAC 3, aguarde para prosseguir o PAC. Inicialmente até a entrada, azul 2714. PAC Bravo Eco, Romeu, gostando da aproximação, aguarde pista livre. Pode dar. 6321, para cópia 121, decimal 9. Sinal da 35, passar travado, 90 graus, Torneu. Pouso autorizado, no 30 graus, 129, 90 graus, Torneu. Gente do Sinal 09, autorizado, né, 3193. Para puxa para 90, azul 2708, 43, posição 3, Torneu. Oscar Romeu, prossiga após, até após a cabeceira Papá, aeronave já alinhada na Papá, ok? Confirma a mensagem que o Bravo Eco Romeu? Então, a aeronave alinhada na Taxiway Papá, ultrapasse a Taxiway Papá e aguarde para ingresso, faz 5. Horário de voo no 885, livrou. Voo no 885, táxi de Alfa, reporte antes da táxi de Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, 85. Afirmo, segue o Avianca via pátio no táxi Índia, ponte de espera torre 118.95, ajuste no 013, bom voo. Na 6326, desça para o nível 050. Meia desça para o nível de voo 050. 050, ONU 885, Juliette, portão 08. Juliette 08, ONU 885. 20 novembro, Horácio Romeu, livre corte estacionado. Desuma 54, torre 1895. 1895, até 3154. 3560, desça para 2510, está autorizado a final da aeronave e reporte passando para o Vitor 366. Para 2500, vai chamar passando 366, está 3560. Gente, o SAR 08 aguarde para o cruzamento. Chamou o Asa Golf Kino. Afirmativo, Asa Golf Kino está agora a 47 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Sua para o nível de voo 100, para o serviço de informação e alerta, chamou o Recife 128 décima 8. 1-2-2-2, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Papá Bravo Eco Romeu, boa tarde, eu sigo o táxi de Alfa, Kilo Paz 3, atento ao balizador e atento ao TR da Azul no pushback. Milhas da cabeceira. Oscar Golf Uniforme, início de imediato. Poderia repetir, não foi pedido? Início de imediato. Imediato, já está pronto. Autorizado, decolagem pista 35, vento no 30 graus, 1-9-9, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, iniciado. Oi, Salvador, está 3154, curte a aproximação final da aeronave, baixar e travar. Está 3154, continua a aproximação, aguarde pista livre. Pode dar autorização, 3154. 6326, vou inaugurar do Terra 366, desça para 4.000 pés ou ajuste no 0 no 3. 0 no 3, vou andar Terra Vista 366, descendo para 4.000. Gente, 09 da Gol, pronto para o táxi, está 3993, 164 a bordo, 3 horas, 30 minutos, alternando barulho. Até outra vez do 06 aguarda, até 3193. Oscar, confere o passo. Está 3154, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 129. Pouso autorizado no 0, está 3154. Oceané 6315, decolar aos 36, controle Salvador 19, décima 8. Salvador 19, estou seguindo para a Serra Índia com Índia, é um Robson 44, se mantendo 500 pés. Ok, ficar atento, o Papatango Oscar Golf Uniforme. Nosso estimado de pouso será aos 1650. 1650, copiado. Boa noite, Salvador. Boa tarde, Oceané 6315, decolado, não se escuta, fechura da E1. 6315, aguarde, aqui Romeu Lima. Gente, tem aqui Romeu Lima, sem frequência livre da presente. Na 3560, chame a torre em 1895. 1895, contato 3560. Sinal 6315, contato radar, sua para o nível de voo 360, vou em Leda após Leda Mótica. 360, Leda Mótica, Sinal 6315. Sinal 6326, desça para 2510, está autorizado a final da RNAV, reporte passando para a Vitor 366. Para 2500, reportar estabilizando no 366. Controle Salvador, boa tarde, 1097, cruzando 2190, individa 1960-690. Ora 097, desça para 8000, chegada bom, 1003. 8000, bom, 1003. Meu cordial. Oceano 6326, operação SAR. Vou atrasar sua aproximação. Esquerda, proa 090, descendo para 2500. Perdeu contato com o rádio com controle, ao passar 280 radial de Salvador, voe para o Serra Vitor. 366, complete a aproximação. Oceano 6326. 6326, radial 2805. Oceano 6326 para o 0 no 0. 0 no 0. Chegou o fio uniforme, qual o nível de voo que vai manter para João Durval Carneiro? Ok, se autorizado agora, manterá 2.500 pés, ó, chegou o fio uniforme. Positivo, ou seja, por isso, se autorizado. Ah, deve ser, ó, chegou o fio uniforme. Tá 3560, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 1119. Autoridade 990, 75560. Azul 2794, por gentileza, stand-by no transponder. Dando 6326, navegue com 2109. Ok, vai manter. Está reduzindo para 200 máximo? 210. 210. Polo 097, desça sem restrições para 4.000 ou 1.013 e voe para o Serra Vitor 361. 4.013, Serra Vitor 361, confere?